Me chamo vento. Me chamo vento. Passeando pela cidade destruída, bombas foram lançadas e tudo reduzido a pó. Na praça aberta sou o colar de livres pensamentos. Quem quer comprar o jornal de ontem com notícias de anteontem? Me chamo vento. Me chamo vento. Me chamo vento. Me chamo vento. Nada sei, apenas vivo a perambular. Uns trabalham por dinheiro, outros por livre espontânea vontade. Eu trabalho para o nada espalhado pelo chão. Sou solidão a dançar com a língua no formigueiro. Ando, ando, ando, ando sem parar. Na poeira dos fatos, nas transparências. Viver é fúria e folia rumo ao mágico. E tudo reduzido a pó. Na praça aberta sou o colar de livres pensamentos. Sou solidão a dançar com a língua no fumo.